deixou-me os gemidos, vem dar ouvidos. Da vida e luz, tu és a fonte, em mim opera o teu poder, minha oração vem receber, pois te e em ti confio.